município de Maracanã. Começando mais um show pra família na comunidade de Itamaraty. E a moçada vem chegando, vem curtindo, vem chegando, vem curtindo, vem chegando, vem. E o maestro começa! Maestro DJ Valdo Alves! Bora começar, bebê, a bebê! Evoli Telecom. Wesley Tradição. Irlando Lava Jato da Brasília. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Naldo do Bom Preço. Você sempre me avisou. Tá bom, larga isso tudo e vamos. Família Grina, tu falantes. Salão do X. Coisa boa demais, viu? Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, se sabe se volto. Só tenho você. Obrigado também, meus amigos da família. Site Melody Brasil. Site Melody Pará. Só não é verdadeiro. CCDs no YouTube. Algum top das aparelhagens. Bora, Marcelo. Cheguei lugar, não importa. Visão perto até eu não vi, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chore. É vanguarde. Oh, hoje perdi. Toda a família do Mano Chaveco aqui. Da comunidade de Itamaraty. Claro pra mim. Obrigado, São Jorge. Fala aí, Joe. DJ Valdo Alves. Começando mais um show pra família. Todo mundo chegando pra curtir, pra dançar. Só te falo, vem. Vem fazer o V. Vanguarda chegou. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. O Sidney que dá bola no Vanguard. Bora, garotinho! Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. Só o quê? Só pra... Canta você agora. Nossa história chegou ao fim. Obrigado também! Meu parceiro Irineu, a Sandra, a Ivone, o Olene, o Marquinho, o André. Fala, meu parceiro Eli! Ele e toda a sua família da família. Tatuagem. Junto está seu nome. Vanguard. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. E a tatuagem? Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Como é? E a gente vai girando. Empresas Bom Preço de Curuçá. Treme tudo. Hoje que você é você. Super pop vem, você me faz tão bem, mas me deu fora. Estou aqui. Bora, coxinha! Mas vou te evitar pra não me machucar. Maestro. Pop que estou, amor, curtindo aqui no Águia. Bora detonando, bora, bora. De novo, amor, encontrei no cenário 3D. E o Vanguard. Agora é no pop que eu vou. Vim pro Águia, amor, no cenário 3D. Curtindo uma guarda de botão! Bora, Nelsinho! Vai! Manda aí, MC! Sucesso! Treme tudo, vai! Amigos do Açougue do Neca, de Moaná, toda a galera! Me chame, curte uma guarda! Representa, Neca! Eu danço, eu danço. Eu danço, eu danço. E a mini saia. De mini saia eu desço, de mini saia eu uso. E a marcha vai doido. Enlouquece! Treme tudo! Treme tudo, Vanguard! Sucesso! Sucesso no momento, tá em Maracanã. Hoje. Hoje eu tô de mini saia. Dança, minha filha. Hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Ellison e com DJ Juninho. Vanguard. Hoje eu tô de mini saia. Hoje? Hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Ellison e com DJ Juninho. Meu parceiro Diogo Black. Olha o rebo. Toda a família com a gente no Maremoto. Daqui a pouquinho no comando. Pipi, de... Aqui no Vanguard. Pipi, virou de vez. Preta, sua calcinha é preta. Dei uma baixadinha no Super Pop. O giro que o Pará já consagrou. Dia 31 agora de agosto. E 1º de setembro tem o Vanguard fazendo a festa dos pais na Vila Bonifácio. Juro ter uma alô Bragança. Joga o bracinho pra cima. Faz o vizinho. Faz o vizinho. É Vanguard, o treme tudo. Bora pegar o primeiro pacote de cerveja e bora beber. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Foi. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Baile lotado, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava. Te puxa, vem. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lá buscar mundos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Pega a visão! Dia 26 e 27 de outubro, o Vanguard tá no centro de Jobim. Toda a galera de Salvaterra, alô Marajó, te preparem! 26 e 27 vai ser no Complexo do Garcia. A onda, o treme tudo Vanguard, chega no Marajó, Salvaterra, o Ciro de Jobim. E vai ser uma loucura! Ele voltou, ele voltou. Dezembro, nosso Réveillon vai ser aqui em Maracanã, no quilômetro 39, a festa dos veteranos! Publicou o seu blog que eu sempre me amar, no MSN, meu nome... Família Maremoto vai junto com a gente pra lá, com certeza! Valeu, meu vizinho! Já já deles aqui! Eu dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você! Quem sabe pode cantar, canta, vai! Nosso lance é virtude! Desses! Desses de internet! Junto com essa galera, dia 28 e 29 de setembro, é o Festival do Açaí em Fazendinha. Banda Banda New Project. É o som que é uma loucura. O xodozão de Curu. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. E o cara vai chegando, pega logo um pacote de cerveja pra começar. Por quê? Esse Vanguard é uma loucura. Só pra quem se lembra, vai, pra quem se lembra, vai. Desde cedo que tô te filmando. Que fazer para saber seu nome? O segredo do seu coração vou desvendar. O meu tipo é naquele. Pra você. noite e canta lá. Aonde? Na casa, na cama, tirando a roupa toda. Gira o pé, gira o pé. O meu parceiro Diogo já por aqui. O Black também. Já, já, só no próximo comando do Vanguard. É a família Maremoto! A família que representa aqui em toda a região. Hoje eu vi. Canta aí, Vandinho, vai. Esse amor. Homem do Chester. Que eu perdi. E acabou. Patrocinando o aniversário do Vanguard. Renasceu a vontade. Tá tão linda, gostosa e muito charmosa. Deu dó, ai, deu dó. A vontade no peito naquele momento falou, ai, falou. Canta comigo, vai. Sinto falta dela. Namora com quem? Namorar com ela e dos beijos com o calor que ela dava por. Vai cantando, vai. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Maracanã. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuzá. Te falei que é uma loucura demais, hein, gente? Alô, comunidade Itamaraty! Não consigo acreditar. Tudo acabou, enfim vou ser feliz com o meu novo amor. Com ele eu me sinto bem, ao contrário de você, que me enganou, me fez sofrer. Não amo mais você. Sai, não quero mais você. Vem te entender, eu já tô em outra. Tô no super dinâmico, super dinâmico. O mega pre... Alô, bem-vindo! Tribalo hoje. Tenho limite. Trouxe duas sagas de dinheiro pra gastar no Vanguard, é a fronteira. Me ama, também me. Bora, bem-vindo! Me ama. Nome do maior song de Curuzá. Super dinâmico vai tocar com DJ Netinho popular. Tô curtindo. Aqui da trilha, a família pega fuga. Amor. O trilhado tá na área. E é um show. Super dinâmico vai tocar com DJ Netinho popular. Tô curtindo com meu novo amor. O mega preferido. Bora girando, bora girando. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Pra começar mais um super show pra família. O Treme Tudo. Família Maremoto. moto já chegou junto. E a gente vai amanhecer. É três pacotes da família Vanguard e três da família Maremoto. Só pra começar, meu irmão. Vanguard. Vai ser uma loucura. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Alô, estera de puxa, vem fazer o mesmo. Perfeitos momentos quando juravas amor. Segura lá! E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Ó, música pra dar sede. Não sei por que não atendi. Canta você, você, você! Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Chaveco Bar! O meu coração. Alô, meu parceiro! Virou Jorge! É. Fala aí, Jorge! Anderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Arthur na produção. Maluquinho, vai... Ele que tá de boné. Não, só no corpete. Maestro. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Olha, amor, fala aí. Eu falhei, quebrei minhas promessas, sei que fui um fraco. Já não sei. Duas feras aqui que comandam toda a região, família Maremoto. Olha o Black já aquecendo tudo aqui, porque ele sobe no comando do show também. Olha aí. Quem me dizer que tem outra. Meu parceiro Diogo vai fazer o show junto com a família no palco. Correndo, dói demais essa. Te falei que vai ser uma loucura. Quem me dizer. Novo Xodó de Curuçá está aqui. Treme Tudo Vanguard. Bora, Maracanã! Comunidade do Itamaraty. E o Vestão do Avante. Todo mundo fazendo badminton. Vanguard. Vanguard. O som feito para pessoas de extremo bom gosto. Desce mais um pacote de gelada lá. Porque essas músicas não sentem, fala pra mim. Traz o uísque pra mim, vai. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga. Fala pro meu gerente, o melhor gerente da região. Se não fosse só, mãe, áudio perfeito. Wanderson. HD High System Sound. Consigo entender. Ah, moleque, se não me toca, porque não me quer. Treme tudo. Chora aí, chora aí. Mão, Vandinho. Pra começar, fala tu. Alô, alô, alô, alô, Valdo Alves. Valdo Alves. Alô, galera de Maracanã. Maestro DJ Valdo Alves. Pelo amor de Deus. Um Treme Tudo do Pará. Empresas Bom Preço de Curuçá. Alô, Naldo. Naldo do Bom Preço. Valeu! Passa aquele filme na cabeça, pra que eu vou te contar, meu irmão. Única dúvida que o cara tem é se pega um ou dois pacotes, né? Sei porque acabou, porque... Fala assim, de Deus! Você dizia que era só paixão, mas juro que era amor. querendo mentir pra mim. Qual teu sou? Eu sou Vanguard. Eu sabia, já sabia. Então tu é vencedor. Solteira, joga o bracinho pra cima e eu quero ver, ó. Não me procure mais. Só que é do pai, você não dá um grito. Eu fui. E a galera do clube do Remo faz barulho. Será que tem alguém do Corinthians aí? Tem? Não me amiga mais. E a galera do Flamengo, meu. Agora já pegou, não valorizou. Eu te avisei. O que eu tava agindo agora? Não venha atrás, já me libertei. Quem lembra, quem lembra? Agora vou sair, vou me divertir. Ele voltou, ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Pelo que eu conheço, Edinan, do site Mel do Brasil, ele vai pirar o cabeção agora. Edinan, do jeito que tu gosta, maninha. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Segura o jogo que tá preparando tudo por aqui. O Black também já já. A família Maremota Zumbi. A vida inteira queria amar alguém que me desse revezamento hoje, viu? Amor sincero. Até meio dia vai ser uma loucura. Meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais. Quem sabe que lembra pode cantar. Agora jamais, eu te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. É cada música e o Vanguard vai começando. Bora dar o primeiro giro, minha produção. Joga bastante fumaça aqui no comando. E o giro agora vai ser com o Black, com o Diogo e a família Maremoto junto com o Vanguard, Vanguard e Maremoto. Põe o cenário pra tremer. Vai tremendo, vai, vai, vai, vai, vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Bora girando mais uma. Chadazão de Curuçá! Treme tudo! Treme tudo, Vanguard! O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar. Ô, música, meu irmão! Eu não tô nem aí para o que os outros. A gatinha canta bem alto, canta bem alto! Ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Canta aí, mulher, canta, vai! O nosso amor. O quê? Todos querem por um fim. Não vou conseguir, não, né? Querem nos afastar e tirar você de mim. E o amor? E o amor? O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. E ela canta assim no Vanguagem. Eu amo você. Não importa o... Pablo Xavier com o nosso bar. Eu quero só você. É o bar do momento, vamos. Eu quero só você. Eu quero só você. Cada virada uma golada, vamos galera de Maracanã. Oba, oba, oba. Comunidade do Itamaraty hoje. É o festão do Avante e ele toca Vanguard. Um treme tudo do Pará. Maestro DJ Valdo Alves. Tem o Fabinho já já ganhando do Maremoto. Aqui. Desculpa muito te ferir. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Olha, Black, meu empresário Marquinhos na trilha, montando na pista negra. Chance, ele veio e falou que hoje ele vai pirar o cabeção no Vanguard, sua primeira dama também. Alô, Gabizinha! Fala, Gabi, você é o Marquinhos da trilha. O Marquinhos da trilha é a Gabi. Afinal de contas, o Marquinhos é vencedor. E a Gabi, fala pra mim, ela. Vencedora! Claro que é! Vai. Quero tanto te fazer feliz. Esquece o que passou e vem ficar comigo, amor. É as menores do Itamaraty pra você. As mulheres gostam muito dessa, né? Elas vão cantar bem alto no Vanguard agora. Não existe fronteira. Pra o quê? Pra me segurar. Não existe barreira. Se o bicho pegar pra você. Eu tô sabendo que a galera de Maracanã dá valor no CD do Vanguard, moleque. Eu tiro a roupa. Todo mundo curte de montão e essa aqui no setor. Eu vou pra luta. Na comunidade Itamaraty. Eu sou maluca, maluca por você. Você é maluquinho, né? Eu sou maluca, maluca por você. Acabei... Treme tudo, Vanguard. Luta. Eu era uma menina e você não se importava. Olha quem chegou, quem tá na área. O meu parceiro Augusto da construção de Maracanã. Agora que cresci, você não tá. Falou que vim na volta, eu vou invadir, já chegou, chegou. Agora tô em outra e pra você não dá. Quem sabe pode cantar, é? É tudo mudo. É Vanguard. E a volta por cima. Pagode de cerveja e vem. É, tudo muda. Família do golfinho do mar. Agora você quem corre. E o golfinho vai atravessando a Bahia e arruma o Marajó. Eu vou dançar com guerreiros lendários. Vai! No guerreiro do chão a vou estar. Pega a missão, vencedores e vencedoras do Vanguarda. É uma loucura em todo o estado. Dia 31 agora de agosto. Esse 1º de setembro, o Vanguard vai estar pela primeira vez fazendo a festa dos pais na Vila Bonifácio. Alô, galera de Juruteu, alô, Bragança. Estamos chegando no dia 7 e 8 de setembro. O Vanguard no Festival do Camarão em Vista Alegre do Pará, no município de Marapanim. 14 e 15 de setembro, vamos estar em Porto Seguro. É o Ciro de Porto Seguro, em Garapé-Açu. A festa do Porto, esse o Vanguard chega para detonar. 21 e 22 de setembro, Festival do Camarão, Vila Beira Mar, aqui em Maracanã. O Vanguard tá de volta na Vila Beira Mar. E dia 28 e 29 de setembro, vamos até Colares, em Fazendinha. A maior festa cultural da ilha de Colares esse ano traz o Vanguard. Festival do Açaí! Vanguard tá chegando, Colares! Vá! Vanguard. Treme tudo. Um treme tudo do Pará. Evoli Telecom. Wesley Tradição. Salão do China, Grilhoto Falante, Lava Jato do Ilã. Onde sou? O quê? O resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você. É o quê? Eu não sou um super-herói. Coisa boa. Nenhum sentimento, nenhum bem de ferro. Que lugar jogou. Canta, Marquinhos. Não, não, não, não veja em mim. Ele é Gabi pilinha aqui do lado esquerdo, meu irmão. Pila no cabeção. Você é assim, você é pra mim. A criptonita me toca e fico fraco. Fala, Diogo! Maremoto! Vanguard! Natural, rola um break aqui, se aquecendo, fazendo barabarinho. Acabou o amor e o que eu vou fazer? Uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Te puxa, vem fazer o V. Vem fazer o V. Lembro sim que eu te conheci. Lembro sim, vai. Eu estava triste por um outro alguém que me magoou, me fez sofrer. Mas aí apareceu um grande anjo que mudou minha vida facilmente. Agora estou apaixonada por você. Começar a break. Me como me faz feliz. Me dá um gole na cerveja. Meu doce amor, quero estar junto a você. Família do Pado Léo. Dizer, alô, galera do Recreio. Faz o meu. Meu doce amor, quero estar junto a você. E poder dizer que eu te amo. Não quero te perder. Imagina mais menor. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Fala, Marcelinho! Um abraço pra você, maninho! Irlando Lava Jato da Brasília. Fala, moleque! Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração, esvaziar lembranças que façam me tipo de música break, o cara tá lá embaixo. Sorri, mas eu direito toca, o cara pega mais o pacote, né? Você pensa no tempo fui fundo nessa paixão. E o roteiro, hein? O roteiro se escreveu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar, vou mudar. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. O tempo bom, vou mudar. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Quem lembra dessa? Eu sei que não tenho um superpoder e nem sei voar pra te defender, tipo Superman com a Lois Lane. Mas eu tenho um super amor que faz com que eu te queira mais e mais. Desejo incontrolável pra ter você aqui. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro. Vem me satisfazer. É só pra quem se lembra das melhores, vai! Quando sol do horizonte, oh, coisa boa. Sendo sem formar de gente, eu desejo ter você adolescente. Curte o que custar, meu bem. Quando sol do horizonte, sendo sem formar de gente, eu desejo ter você adolescente. Curte o que custar. E o super amor, super amor, super amor, super amor, super amor, baby. Super amor, meu super amor, super amor, super amor, baby. Meu super amor, super amor, super amor, baby. Tira, tira, tira. Treme tudo, treme tudo. Vencedora, vencedor. Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. Com seu jeito sedutor, rubilate, eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você, menina. E põe no máximo, Vanguard. Mandando, manda ver. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. Bora, vamos nisso agora, vamos. É o rubilate. É o rubilate. Chega comigo, meu parceiro hoje a participação da família Maremoto. Gerente Wanderson hoje vai ser daquele jeito. Sarari, sarirom, sarari, sararirom, sarari, sarirom, sarari, sararirom. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo chato tão DP. Eu ligo o banho assim na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada de fazer sem ar. Pra toda a família do Jota, amigos aí de Fazendinha, Locolares, 28 e 29 de setembro, Festival do Açaí. Para de ir, João. João, é tudo seu, viu, meu irmão? Vai tá de volta no meu guarda, Joãozinho. Vanguard. Treme tudo, Vanguard. Maestro, DJ Valdo Alves. Bora, mulher! E contigo quero estar. Pega-te se não me volte. Comunidade do Itamaraty. Pega-te se não me poupa. Tô de bebeia. Poupa. E deste ano. Poupa. E a galera. Já já tem um break. Que não vou. Pega-te se não me poupa. Tem um jogo. Tô de bebeia. Mais tarde tem um pequeno mestre Fabinho. E deste ano. Poupa. E a galera. Poupa. Você me diz assim, meu amor. Hoje tá louco e queria me ver, só me ver. Já não consegue mais me esquecer. Edinho Sandro, site Melo de Pará. Sandro Souza, basta CD. E aí, Sandrinho? Eu não levei a sério. Qual o teu som, Sandro? Fala pra mim. Eu também curto o Vanguard, o Treme Tudo. Valeu, Sandro Souza, você! Faz o coração do dragão, ó, bote com a sensação do Pará, é show. DJ Silvini, DJ Cleito consagrado. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Faz o coração do dragão, ó, bote com a sensação do Pará, é show. DJ Silvini, DJ Cleito consagrado. DJ Marujo, a detonar. Aqui já deu aquela fugidinha, hein? Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Uma máquina de fazer sucesso. O som das marcantes, bora no mês de junho, agora mês de junho. Bora, manda! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tudo Vanguard de Curuçá. E dona, e dona, e dona, e aquece pra começar. 360 HD, 360 HD, 360 HD. Joga, joga. Joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga. Vanguard, Vanguard. E aqui eu sou. A onda é nova, muito, muito nova. A onda é nova, muito, muito. Te segura. Joga o anzol e pra pegar as meninas. Joga o anzol. Para o chaveco. Puxa o carro. Fala aí de você. Chuta, rite... E aí, Jorge? Quem dá uma tremidinha? A Sayag tá pescando e DJ Wanderson olhando. Preparando seu anzol, pronto para arremessar. Agora minha cota. Vamos todo mundo pescar, todo mundo pescar. uma guarda de detonação. Ô, menino, faz parte com esse negócio de susto. Explode! Que negócio é esse, meu filho? Treme, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme, treme, treme tudo. Chegou! Chegou a vez de Maracanã! Alô, comunidade do Itamaraty! Maestro, maestro, maestro, maestro, DJ Valdo Alves. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Toma, toma, toma, toma. Vem gatinha pro badalação. Esse é o... E agora? Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar. Vem tremendo que o badala vai tocar. Muito carinho aqui, o Irineu, a Sandra, a Ivone, o Eni, toda a família reunida. Agora de Jodi, fala Marquinho. E Rafael, a nova onda é com você. Segura minha gatinha, treme, treme, joga o laço. Segura minha gatinha, treme, treme, joga o laço. Agora o DJ da Lamba, o famoso Joelzinho do Maremoto tá na área. Fala Joel, passa o vizinho, João, representa hoje, né? Faz a caretinha, faz a caretinha e treme minha gatinha. Fazer o V. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem fazer o V. Vem pro Vanguard. Vem, vem, vem, vem. Vem. Aqui é assim. Vanguard. Vai começando, começando. O novo xodó de Curuçá está aqui. Vai. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. É o pop, é o pop, é o pop. Pega o teu pacote de cerveja. Esse balanço que ninguém segura. Esse vanguarde é uma loucura. Teme, teme, teme, creme, teme, teme, teme, creme. Vai tremendo, vai tremendo. O xodozão de Curuçá! E toda a família reunida com a gente, valeu! Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Vai mexendo, vai mexendo, vai. Mexe a cabeça e o quadril. E vai tremendo, vai, vai. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. Vocês vai! Mexe a cabeça. Joga o bracinho no alto. Quem não tem hora pra chegar em casa faz barulho. É o Vanguarda chegando na comunidade de Itamaraty pela primeira vez aqui no município de Maracanã. Já já família Maremoto no comando. Tá, meu irmão. Quem lembra? no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo festival, hein? E aí vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo festival, hein? Para. E agora? Machine aí, é? Dança, balança, só no caqueado, não é? Que é? Loucura, loucura, loucura, loucura! Vanguarda e começando mais um espetáculo pra família! Dessa vez em Maracanã! Tá desguiado, menino, como é que é? Comunidade do Itamaraty, vem! Tremendo, vem! Treme, treme, um ombrinho! Vem tremendo, um ombrinho! Treme, treme, treme, treme, treme! Tá desguiado, menino, como é que é? Agora treme, vai! Vai tremendo, o ombrinho, treme, treme, o ombrinho. Vai tremendo, o ombrinho, treme, treme, o ombrinho. É muita pressão! Vanguard, Vanguard. Já, já tem um jogo, tem um break. Família Maremoto! Conta, dois, três, treme, treme, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, faz a pedra, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, faz a pedra, treme, treme, treme, tudo, treme, treme, faz a pedra, treme, treme, treme, hoje Black com parceiro, Black, doida, como Black, doida, assim que eu gosto, moleque, doida, pare doida, mano, doida, mamãe doida na comunidade da Itamaraty, marido. Joga o bracinho pra cima, faz o vezinho, faz o vezinho, faz o vezinho, faz o vezinho. Bora, meu vanguarda! Pra começar, pra começar, pra começar! Babo, mano, fala aí! Eita, minha mulher tá me traindo! É mesmo, é? Na festa se divertindo! Ei, rapaz! E eu não faço nada, é! Eita! Então chame a polícia pra fazer uma perícia. Maestro DJ Valdo Alves. Ela só faz o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Bora no pancadão, pancadão. Gerente Vanessa. Loucura total de ponta a ponta no estado vanguarda G. Detona, balança, sacola. Todo mundo vai curtindo, vai, vai, vai. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão. Tem que ir no passinho pra ficar bonito no passinho. Vocês, vai agora. De coração vai no passinho com disque man. E agora? Agora vai no passinho com disque man. Vai. Agora vai no passinho com disque man. Josi. Todo mundo junto, curtindo vanguarda. Comunidade Itamaraty, tipo, já tá começando. Não perde nenhum instante dessa festa. Quem vai ser uma loucura? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, líder som. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Maestro DJ Valdo Alves. Black. Afinal de contas, a gente vai começando girando pra ele. É só pra aquecer. O cara vai chegando, pega aquele pacote de cerveja, fica pirando no comecinho. Hoje tem Melody, tem a Rocha, tem Marcante, tem Saudade, tem Lambada, tem Carimbó. Te puxa pra cá, o Vanguard vai tocar. Vem! E o maestro comanda pra começar, vem! Eu sempre te amei, nunca. nunca vou deixar de te amar. Vem pra cá, meu. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. É pra começar pra aquecer daquele jeito. E doido, e doido, e doido. Vanguard. Um treme tudo do Pará. Bora começar e doidando, doido. Olha aqui do meu lado. Wanderson na gerência do treme tudo Vanguard. Bora, meu gerente, vai, vai, vai. Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que sempre te ama. Agora vem chorar na minha porta. Wanderson na gerência. Na verdade, pra se reclamar. Arthur na produção. Você jurou que ia. Eu quero saber quem é quem agora. Me falaram que aqui no município de Maracanã tem mais Paysandu do que Remista, é verdade? O Black falou que tem mais Paysandu. E o Jongo falou que tem mais Remista. Agora eu vou saber. Quem é do Paysandu dá o grito. E quem é do Remo faz barulho. Todo mundo junto pra começar mais um show. Joga a mãozinha pra cima e grita. Ei! Oh! Ei! Oh! Vai, vai, vai. Dança com Rubi, mexe com Rubi. Aí passou na vida. piloto, DJ Jean Apollo, vamos lá. Júnior considerado, vamos nessa agitar. O Bruninho, ele vai soltar o camisão. O novo vivo, com pressão. Toma na pressão, toma na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma. Vamos atravessar o estado do Pará. Alô, galera de Ajuruteu, a Vila Bonifácio. Atenção, DJ, prepare pra nova contagem. Ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, ela tem. É pra tremer. Se é pra tremer, bora tocar o hino. Deu volta por cima. Aquele cara que você pisou, não existe. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Vanguarde! Me entreguei, de vez pra curtição. Tonde! É só balada, hoje é só farra. No novo banco. Comunidade de Itamaraty! DJ Valdo Alves. Maestro! DJ Fábio. Pequeno mestre. Tô levando ao delírio. De Curuçá, um treme tudo. Agora, todo moderno. Chegamos de Maracanã. Vai, vai. É o treme todo Vanguard. Fala quem é. É o treme todo Vanguard. Ele é o som que a galera esperou. Vanguard. Vamos pegando como animal. Pra começar. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Bota pra cima a latinha de cipota. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky. Red, arreia, arreia. Whisky. Red, arreia. Bota, bota. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima. Loucura, loucura. Veja o whisky. Red, arreia, arreia. Whisky. Red, arreia, arreia. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga. Pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre. Joga, joga, joga. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Esse Vanguard é uma loucura. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Dá-lhe logo, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Promoção de luxo. Apaga tudo pra mim, deixa tudo no escuro aí, produção, vai. Que o maestro Valdo Alves começou essa parada. E a galera já vai chegando. Aqui do lado esquerdo, produção. Eu tô com meu amigo Black, o Diogo da família Maremoto. E já já vou assumir o comando do pequeno mestre Fabinho. Família Maremoto e Vanguard juntinhos. Nesse show maravilhoso aqui. Na comunidade do Itamaraty pela primeira vez recebendo o Vanguard. Sensação em todo o estado do Pará. Chegou a vez do município de Maracanã. Só lembrando que dia 31 e primeiro, o nosso Réveillon 31 de dezembro e 1º de janeiro vai ser no quilômetro 39, aqui no município de Maracanã, e todo mundo tá convidado. Produção, dá aquele giro com o nosso move aí, dá aquele giro pra nossa família, isso, pra ficar bonito, pra ficar bonito, pra começar, produção. Tá gravando já? Tá tudo ao vivo. Tá gravando? Agora. Tá. Já tem um black! Só eu não tenho outra chama, chama, chama logo, chama logo, chama logo, chama ela. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fala, Baquinho. Fica, fica. Fala, Baquinho. Fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fala, Baquinho da vida. E essa primeira dama, Gabi! Acelera a vida, produção de luxo! Vai tremendo, vai! Vivo, vivo, vivo, vivo, vivo! Vai tremendo, vai! Vivo, vivo! Que tal tremer, hein, produção? Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai vivo, vivo, vivo, vivo, vivo! Vai tremendo, vai! Vivo, vivo, vivo, vivo, vivo! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Treme tudo. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Maestro DJ Valdo Alves. Comandando, comandando, comandando. Não te mete, sai da frente. E a nega tá sem freio. É o Alão Manuel. Poderoso. Olha só que vive, meu amigo Ney também, Luciane. Desejo. A Dina, a Jace. Sai. Galera, atravessa oito. Nega tá. De Garapé Azul. Poderoso. Eu quero essa galera na festa do Portuense lá, viu? Porto Seguro. Olha a neguinha. 14 e 15 de setembro. Ela bate forte. Alô, Igarapé Azul! Vai chegar a vez de vocês também! Ela bate forte, dá-lhe a giradinha. Dá-lhe! Eu vou, eu vou. A nega vigarista, ela já tá na pista. É 5.0, né, né, né, né, né. Põe o cenário pra tremer! Vai tremendo, vai, vai, vai, vai! Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Vai tremendo, vai! Arthur na produção. E o maestro! Alô, alô, alô! Valdo Alves! Valdo Alves! É só pra começar! Arrepia! Pra quem se lembra, quem lembra dessa, hein, hein, hein? Perereca suicida, que jogo na pinche. É, Marquinhos da Tri. Perereca azul. Pá do chaveco. Jogo na pinche de largo. Fala, seu Jorge. Perereca azul. O índio tá pirando, menino. Jogo na pinche de largo e fica. Perereca suicida, que jogo na pinche de largo e fica. Aponta pra mica, aponta pra mica, aponta pra mica, aponta pra mica, aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Segure, você gosta de sufoco com o saco. O Cine vai virando o cabeção. Vai começando, Cine. Vai assim. Toma, toma, banho. Toma, toma. Toma, toma, toma. Banho de Xandão. Banho de Xandão, tudo toma, toma, toma banho de Xandão. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar. Já deu pra soar um pouquinho, vou descer ali rapidinho. O prazer te dou. Trouxe o uísque, Marquinho, tá lá, tá na mão. Vamos lá pra nossa manga ali. Chama aqui rapidinho, família. Recebi com muito carinho hoje. O meu parceiro Black, DJ Diogo. Família do Maremoto, chega aí, Diogo, chega aí, Black. Assume o comando do Vanguard, que é com vocês. Tô sabendo que essa família é a família que realmente tá fazendo toda a diferença em toda a região. Tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Aquele abraço do Valdo do Família pra vocês, viu? Chega mais aqui pra tomar o trimitu. Quando o beijo passa a mão, virou de ponta cabeça. Os cozinheiros do amor. Não vem, chega sem medo. É verdade. Como tá pedindo e o meu tá quente. Deixa eu passar a visão aqui rapidinho, peraí. Tinha tão banho de Xandão, devora tudo igual bombom. Vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Vai. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Abraçar com muito carinho meu parceiro Irineu. E essa primeira dama Sandra, nossa cozinheira. Toma, a Ivone, a Iolene. Toma, banho. O Marquinho e o André. Fala, Marquinho. Banho de Xandão. O meu parceiro Eli também, ele que faz o meu balelinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pela comunidade do Itamaraty, que recebe hoje o Xodozão! O Xodozão de Curuçá! É só pra começar! Como a primeira vez, o quê? O seu corpo você vai tremer. Acredite em que os olhos veem. O show de cinema e TV. Uma grande fogo vai tocar. Não vai mais querer parar de dançar. Não consegui conter a emoção. A família cresce, hoje é mais de 1 milhão. Hey, arreda que o papi chegou. Tá sendo show profissional. Esse Júnior e Papi. Os DJs que são número 1, Reda Top chegou. Reda Top. Arreda aí! Reda Top chegou. Arreda que o meu águia vai sobreviver. Arreda, vai, vai. Reda Top chegou. Reda Top chegou. Reda Top chegou. Arreda que o meu águia vai sobreviver. É o Manguate na comunidade de Itamaraty. O Manguate começando o seu show. Vem com a gente. Vai ser uma verdadeira loucura! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme,